Senhoras e senhores, com vocês, Função e Mano Brown! Olha só! Oi! É isso aí! Mano Brown, 25 anos, tô mutuando e tal! Sou Função! Sim. Também não tá ligado, me apresento! E a zoada presente, dá licença aqui de eu chegar nesse balanço. É quente, negrão, a ideia que eu te lanço. Estilo original, de bombeta, black e vinho. Só não vai pra grupo com neguinho. Ando gingando, com os braços pra trás. Só falo na gíria e pros bico é demais. Drogado, afronto os gambé, sou polêmico. Da favela, meu diploma acadêmico. De tênis ao suar, de cabelo black. Meu back, a caixa, o boom e o clé. Cresci aqui, envolvidão com a Função. Da sola do pé, bate o meu coração. Esse som é do bom, dá uns dois e viaja. Nós somos negros, não importa o que haja. O ritmo é nosso, trazidos de lá. Das ruas de terra, sem luzes e pá. O fascino no morro, ele só começou. Mas nós tá de preto, que os boys não colou. Eu sou o que sou, vivo aquilo que falo. Meu rap é bandido e não é fuzifalo. Vagabundo, se for pra somar, chega aí. Paguei pra entrar e nunca mais vou sair. Venha que venha, dinheiro eu quero. Uma linda mulher e um belo castelo. Eu sou raiz. Mas cadê você? A Função e o funk jamais vai dizer, morrer. Muito amor pelo som, pela cor. A herança tá no sangue, louvado seja meu senhor. Que nos diz excelente de raiz. Vamos. Preto, Função, sou sim e sou feliz. Favelado, legítimo, escravo do ritmo. Dos becos e vielas eu sou amigo íntimo. Sexteiro, filho da música negra. Exilado sim, preso não com certeza. O rap me ensinou a ser quem eu sou. Eu honro a todos vocês pelo preço que for. Nos vida louca da história, eu sou o amar. Que te faz, rapaz, como sono no dedo jaz. Um inofensivo morreu pela magia do funk. Renasceu, plebeu, aí fudeu. O monstro cresceu, se criou. Agora já era, é lamentável, doutor. A guerra já não é tão mais fria assim. Só pelo coração e a Função é por mim até o fim. Nossa luz contagia, assim como o sol. Vamos. Que clareia o dia e aquece os moleque que dorme na rua. Que passou a madrugada louco, a luz da lua se situa. O que te ofereço é muito bom. Força e poder, dom, através do sol. Vem com nós, mas vem de coração. Por paixão, por amor, não pela emoção. Firmão, pra ser Função tem que ser original. Apresentando então mais um. Sou vida louca, quem está então pode saber. Deixa as damas aproximar, João. Opa, opa, é, arena. Juradinha boa, criador. Que nos guia antes de nada mais. Fora nós, muito bom dia. E se eu chegar, meu irmão Lelê, porque não mostro viva, nego deck. De 20 em 20 eu paguei. Não senta as perfeição, caçando do jeito de pular lei. Minha depressão, menino, roupa pra mim veio fraco e feliz. Só se sentindo pior, vários monstros ao meu redor. Com tambor de graças, mais 50 em jejum. O ódio do mundo, eu vi em tudo, filme do Platô. Com café, açúcar, com limão, no abacate. Puta que eu a melhor blusa suja de Colgate. Se cê preta é assim, e pra escola pra quê? Se o meu instinto é ruim, eu não consigo aprender. Foi esfregando caça velha, eu fiz as intras do tanque. Quero barracos, mas meu castelo era funk. Folha seca, não vem da flã, o inútil. É morrer aos poucos, eu me senti assim, tio. Esse com belo dia. Alguém mostrou pra mim. E uma reunião de Brown, James Brown e alguém. Resex Machine, orgulho brotou. Poder para o povo preto que estale os tambor. Vem as camisas de ciclista, calça livre, velão, tênis para o white. Há 6 mil anos até pra plantar. Os pretos dançam todo mundo igual se errar. Agradecendo aos céus pelas chuvas que caem, santo Deus me fez. Obrigado, meu pai, nem polícia eu não vou. Jogar filé mignon pras piranha, o Pierrot enquanto os playboy fuma maconha. Ei, não vejo nada, não vejo fita dominada. Vejo os pretos sempre tristes nos cantos do mongão. Morochão, o dois grão. Alma, medição, confusão, deve estar. Confere o senhor, tem que orar, tem que brigar, tem que lutar, nego. Meu